A moção trata-se, no fundo, de uma moção de solidariedade para com os órgãos de comunicação social local e regional que viram recentemente os seus nomes serem registados enquanto marcas por um cidadão empresário da zona. E, efetivamente, aquilo que, no fundo, se trata foi de uma solidarização por parte da Assembleia Municipal, uma vez que foi aprovada por unanimidade, para com esses mesmos órgãos de comunicação social, e bem assim de repúdio à ação que foi feita, sendo certo que ficou também claro que não estamos a falar de uma questão de legalidade ou do que seja, estamos a falar essencialmente de uma questão ética, de uma questão daquilo que é a vida do dia-a-dia. Toda a gente sabe que os órgãos em causa têm um nome, esse nome usam no título, estão efetivamente há anos no uso dessas instituições e dessas entidades. E agora vir alguém, seja quem seja e sejam quais sejam as intenções que tenham, por melhores que possam ser, ou pelo menos que o possam dizer, registar enquanto marca esses mesmos nomes, custa a perceber, primeiro. Depois, ainda não houve uma explicação cabal por parte de quem fez, de qual a intenção com que efetivamente o fez, e, portanto, causa estranheza, obviamente, e aquilo que é importante é que, efetivamente, a Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital se solidarize com esses órgãos de comunicação locais e regionais, alguns deles do próprio Conselho e outros de Conselhos vizinhos, no sentido de, além do mais, lhes agradecer a informação séria e isenta que têm tido. Têm sido a voz, obviamente, dos deputados municipais, mas essencialmente têm sido a voz de todo o povo oliveirense e dos concelhos limítrofes que se revêem nesses órgãos de comunicação social e têm neles uma forma de poder chegar a outros locais que de outra forma não chegam. Muito bem, esta moção que foi aprovada por unanimidade, ou seja, foi uma proposta do Rui, mas acabou por ter este voto de toda a Assembleia. Sim, teve um acolhimento unânime, portanto foi efetivamente discutida, foi apresentada, discutida e, em termos de votação, fico muito contente que tenha merecido a unanimidade do voto dos deputados presentes, porque é importante que a Assembleia Municipal, enquanto um todo e não apenas cada um dos seus deputados de per si, tome uma posição, mais uma vez digo, de solidariedade para com os órgãos de comunicação em causa e de repúdio para a atitude de quem a tomou, independentemente daquilo que sejam os fundamentos ou a razão última de o ter feito. Não se compreende e é importante que se levante a voz quanto a esta questão. Mais uma vez refiro, não se trata de uma questão de legalidade, não ponho em causa a legitimidade de quem quer que seja para fazer o que fez, faço numa questão de, essencialmente, de ética, porque, efetivamente, estamos a falar de títulos de órgãos de comunicação social e outros tipos e outro tipo de nomenclaturas que têm sido registadas e que, efetivamente, não se compreende a razão.